Portal do La Rocha. Quis te ilusão. Desceu, novinha, vem, vem. E olha ela roubando a cena no baile, transformando o ambiente em um local de combate. Roubando a cena do baile, mexe, dança, quebra, quebra, vai, vai. E ela agacha, bate, bate, ela sobe, bate, bate. Me olhando agora, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E olha, agacha, me olhando e bate, bate. Ela quebra, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E ela agacha. Que tipo? Ilusão. Bate, bate, bate, bate, bate. Vai, negona. E ela sobe, bate, bate, me olhando e bate, bate, bate, bate, bate. Receba o kit, depois mais o kit, e aí mais o kit, e depois tá tudo quitado. Kit ilusão. E olha ela roubando a cena no baile, transformando o ambiente em um local de combate. Roubando a cena no baile, mete, dança envolvente. Vai! Upa! E ela agacha, bate, bate. Ela sobe, bate, bate. Ela senta. E ela agacha. E ela sobe. Me olhando. Vai, vai, quebra, quebra. E ela agacha, bate, bate. Ela sobe, bate, bate. Me olhando, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E ela sobe, tô me olhando agora. Bate, bate, bate, bate, bate. Solinho gostou. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Que ilusão. Vai, quebra, quebra. E quem gostou dá um gritão. Ô, energia, tu tá gostando, filho?